Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós vimos que o saudoso fundador da LBV, na proclamação do Apocalipse, diz a certa altura: irmãos, o rebanho único não foi formado no Evangelho que vocês leram, mas no Apocalipse que vocês não entenderam, pois na verdade já está formado no reino de Deus. Nós vimos no capítulo 7, a partir do versículo 9, que João Evangelista assiste a um fato maravilhoso, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, portanto, muito maior do que os 144 mil selados de Israel. Porque esse número de pessoas, que também é uma multidão, pode ser relacionado. 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 tribos vezes 12 mil, 144 mil. Seria como um grupo de trabalho, devotado, apaixonado, com muito afinco, espíritos de várias origens ali reencarnados. Mas aqui, na visão dos glorificados, a multidão é inumerável. Então os salvos não são apenas 144 mil, como alguns queriam impingir, e são de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos, vestiduras brancas que vimos no capítulo 19 do Apocalipse, que foram lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, quer dizer, no sacrifício, na dedicação, na devoção, no fervor e também no pragmatismo. E você pode ser uma pessoa idealista, espiritualizada, mas tem que ser pragmática para poder realizar alguma coisa. Tem que juntar o intelecto e o coração ao cabo da enxada. Ora, recorrendo ao Evangelho de Jesus segundo São João, no capítulo 10, nós vemos no versículo 16, Jesus, o bom pastor, dizer o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste rebanho, ou deste aprisco. Rebanho e aprisco, sinônimos. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho para um só pastor. É um trabalho extraordinário, hein? Por isso que no versículo 17 do mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo João, Jesus completa: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a ofereço. E tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E este mandato recebi de meu Pai. isso aqui é um trabalho extraordinário, formar um só rebanho para um só pastor, de pessoas de origens diferentes, de pontos de vista diferentes, de culturas diferentes. Por isso é que Jesus dá a sua vida e afirma que vai buscar essas ovelhas onde estiverem. E o rebanho já está formado no céu, que a multidão do mundo espiritual é maior que esta aqui. De onde vem tanta criança lá? Antes de ser filhos de nossos pais, nós somos filhos de Deus. O Espírito preexiste à carne. Bem, ainda no Deuteronômio, versículo 4, a gente lê: eis a rocha, Moisés falando no seu cântico. O fim da sua missão. Deus, suas obras são perfeitas. Eis a rocha, Deus. Deus é essa rocha, sobre a qual Jesus nos aconselha a fazer as nossas construções, que resistirão ao maremoto, às inundações, a terremotos, a tudo. E uma rocha na terra, às vezes, não resiste a um terremoto. A rocha aqui é Deus. Ora, meus amigos e meus irmãos, não queremos todos nós fazer as coisas mais perfeitamente possível? Então, qual é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Jesus! Mas aqui cabe uma explicação, vamos lá. A gente tem que ficar bem atento. Moisés, o Deuteronômio, refere-se a Deus. Mas aprendemos que Jesus e Deus são um. Eu e o Pai somos um. Diz Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Que coisa, hein? Vejam a grandeza da sua autoridade. Então, vocês responderam certo. Naquele tempo, Moisés, na carne, não saberia que o nome do Messias que ele prometia, que viria após ele, profeta igual a ele, aquela coisa toda, como é que ele ia saber que ia se chamar Jesus? Mas as coisas espirituais têm de ser entendidas espiritualmente. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas então, como vamos sair dessa, irmão Paiva? Muito simplesmente. Moisés referia-se a algo que ele tinha no subconsciente, que aprendera antes de reencarnar no espaço espiritual. E não na terra, porque a terra obumbra, quer dizer, escurece, ensombreia o nosso entendimento, quer dizer, a carne faz isso. Por isso que vocês, historicamente, podemos dizer, erraram, mas espiritualmente acertaram. E é o que interessa, estão de parabéns por isso. Parabéns. Espiritualmente acertaram, e é o que interessa. As coisas espirituais têm de ser discernidas espiritualmente. Proclama Paulo apóstolo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas, irmão pai, você disse há pouquinho, é porque você não teve tempo de anotar. Estou te ajudando, rapaz. Menina, estou cooperando com você. Esse aprendizado aqui não fecha a cabeça de ninguém, não. Abre, abre. Você junta razão, coração, espiritualidade, estuda isso aqui, sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, sem tabus, sem ódios, sem sectarismo, sem exclusivismo, sem fanatismo. Uma única inspiração, Deus e amor. Busquemos a inspiração nele. É disso que o mundo precisa. Mas uma coisa é importante. As pessoas que amam devem ser pacíficas. E serem operosas, corajosas, enérgicas. Não grosseiras, não violentas, não estúpidas. Mas precisam ter energia. Saber dizer sim quando é sim, não quando é não, como Jesus ensinou, e ele mesmo disse que saísse disso seria inspiração do maligno, quer dizer, da ignorância. Quem aguenta uma pessoa hipócrita? Ele que amava e respeitava a Madalena e sofria o império de 7 demônios, comia com publicanos, com meretrizes, com a chamada gentinha, o rebutalho da sociedade, e por isso era censurado. Não tolerava a hipocrisia. Nem nós. Quando eu digo historicamente, naturalmente refiro-me à história humana, não à história divina. Porquanto assim, como existe o determinismo humano, que é falho, vejam aí a queda do comunismo ateu, anunciada por Zarur na chave 17 da mensagem de Jesus para os sobreviventes. Os irmãos marxistas falavam no determinismo histórico. Mas na mensagem de Jesus para os sobreviventes, na chave 17, proclamador da religião de Deus, religião do amor universal, fala a respeito do determinismo divino que não falha. O determinismo humano não soube prever a queda do comunismo e o fim da União Soviética. E Zarur ainda pregou a existência do comunismo divino, firmado na lei universal da reencarnação. Falaremos sobre isso. Não andamos falando, mas voltaremos ao assunto. Então, a história sob a visão material e a história sob a visão espiritual. Quem a souber sob o prisma espiritual, a saberá sob o plano material, sob o espectro humano. Meus amigos e meus irmãos, hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos fazer a prece do Pai Nosso, cada um vai fazer o seu pedido. Quem não tem um sofrimento qualquer, quem não chora a sua lágrima secreta, me lembro que na chave 17, o título é Gog e Magog. a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu, o fim do capitalismo e da falsa democracia. Uma chave importante para a gente estudar. Que na página 261 do Livro de Deus que eu lancei, em 1982, 3 anos depois dele voltar à parte espiritual, um trecho da chave 17 da Volta Triunfal do Cristo. Diz Arur, que é que os homens poderiam esperar depois de tantos séculos de crimes e loucuras? Disse um pensador, creio que foi Bernard Shaw, estou dizendo eu aqui, Paiva Neto. Disse um pensador que depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. É exatamente o que significa o próximo Armagedon. A loucura total. Quem poderia, então, restaurar a lei do amor entre os povos? Quem poderia implantar neste mundo a verdadeira paz? Só Jesus e mais ninguém, aquele que disse, conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará das verdades dos homens. Como Jesus sempre nasce nos corações de boa vontade, confortemos a nossa alma com o coral Deus é Amor, antigo coral da Legião da Boa Vontade, cantando justamente isso, o Infante da Paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,